6310, leva teu. Me mantém, 6310. Tá 3662, pronto para o táxi. Temos 149 a bordo, terra Fortaleza, 12h45 da domingo. Confirme as pessoas a bordo, por gentileza. 149. Ingressa via India e Alfa no ponto de espera 1186, 1011 no Alto. India e Alfa, ponto de espera 1186, 1011 no Alto. Webjet 6742, está prosseguindo o táxi. Afirmativo, prossegue via Juliette para o 04, 6748. Juliette via 04, 6748. Azul 4209, prossegue via Juliette, via Índia para o 01. Índia para o 01, 4209. Uno 0, está autorizado a decolagem, vento 1, 00 graus, 8 nós. Esse ano, 631 graus. Do vento para pouso final, linha pouso 03. Pouso final, confirme. Afirmativo. Ok, chame para girar a base. Chama para girar a base o 03. Tem condição de encurtar a base, Olympus? Vamos fazer, toma instrução, vamos fazer dentro do possível aqui, se não for te prejudicar. Do posicionamento, chama táxi. Livre posicionamento, volume 04. 0, decola os 2, controle 19 decimal 8. 986310, obrigado. Tá 3152, autorizado ILS, XAI, pistão na 0, reposto estabilizado. Autorizado ILS, XAI, pistão na 0. Seu colô está cruzando 1500 na sua escuta. Xené 6310, contato radar decolagem, submantenha nível de voo 350, sai da Pucaracaju. 190. Vai girando base, trem baixo salado 03. Tá ok, livre pouso, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Livre pouso 03. Torre Salvador, tá 3662, ponto espera da 10, pronto. Ciente, mantém a posição. Mantém a posição. Paulo Salvador é o Gol 1405. Gol 1405 para Brasília, 360, está autorizado pela Pesolu 17. Decolando a 10, saída gole, transição ao fito após decolagem direita. Aciona 5064 no transponder, 119.8 é o controle. Apresentando então 360 para Brasília, ocupando o rato do plano, da Pesolu 17, a saída é gole, transição ao fito. Primeira curva à direita, transponder 5064, controle 19.8, o Gol 1405. Muito boa noite, eu tava 3152, tá precisando do LF 0. 3152, continua a aproximação, aguarde pista livre. Fazendo pista livre, 3152. Voador, boa noite, tá 3858. 3858 para Fortaleza, prepara Momo Frote, mantenha, me escuta e aguarda a cópia, boa noite. Boa noite, Momo Frote, só para paciente com órgão para transplante a bordo. Gente. Afirmativo, pronto para a cópia, 3858. Autorizado Fortaleza, 370 pela Pesolu 19. Decola da 10, sai da Momo, transição frote. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5055 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Autorizado Fortaleza, 370 ao nível Momo, frote, decolagem da 10, curva pela esquerda. 5055 no transponder, 19.8 o controle de saída, tá 3858. Comportamento correto, chama pro push. Chama 3858, grato. Pushback, acionamento, gol 1889, gate 6. Gol no 889, vai manter posição, vai aguardar. Autorizado, o tráfego no 8 já foi autorizado, já dá pronto pra iniciar o táxi. Na sua escuta, gol no 889. No táxi, o 604 com 156 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Teresina. Meia 04, prossegue Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, 1011 no altímetro, bom voo. Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, 1011, obrigado, voo 604. Gol no 884, após a passagem do tráfego do gol da companhia retaguarda, autorizado push no 612. Confirmando, é gol 1889 no 612? Afirmativo. Então, após a passagem do tráfego da companhia na... atrás, aí está autorizado o pushback acionamento, gol 1889. Salvador, tá 3858, posição número 7, solicita acionamento na posição após o push. Autorizado 3858, me chama para autorização do push, tá ok? Ok, vai acionar um motor e vai chamar para autorização do push, 3858. Paulo Salvador, Webjet 6747, posição 4, nível 3340 para Guarulhos, sentido da formação Sierra. Autorizado cruzamento Olimpo 03, ao estacionar a parte unitária, frequência livre. Livre cruzamento 03, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Cruzando ILS, X-Ray, pistão na 0, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, está 3305. Cruzando 130, ao chamei a 3110. Sim, de aguarde para transferência, ao chamei a 6310. Guardando. 747, nível 340, saída da Euleta Pidete, após o uniforme 50, conforme plano. Transponder 5074 e controle 598, chamará nessa para puxar acionamento. Procedimento correto, aguardando. Salvo, Salvador, eu tô 3152. 3152, prossegue via Alfa Índia pro 03. Alfa Índia pro 03, eu tô 3152. Salvador, boa noite. Gol no 604, aproximando ponto de espera da 10, pronto. LS, TAN 3305. TAN 3305, complete aproximação, chame em torre 118, desse nome. 8612, 3305. Oi, Oceanair 6310, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 1085, 145, obrigado. Oceanair 6310. Tá 3662, contato radar de colagem, submantenha, nível de voo 370, saída Pucas e Par. Pucas e Par, 370, K3662. Gol na 076, desça para 2000 pés, ajuste na 091, autorizado ILS, XC, pistão na 0, repórter estabilizado. Da El, Leda, após o OBDEP, onde intercepta 350. Aciona 5077 no transponder, 198 controle. Ok, só após, depois de Leda, como é que é? BDEV, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Ah, positivo. Então, Guarulhos, 360, pista 10, da El, Leda, BDEV, no Peruísque, 5077, 198. Quanto já mais pro reto, chama pro push. Ok. Arataque, gol 1889 com 147 a bordo, 4 horas de autonomia alterna, Campinas. 1889, prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, 1011 altímetros. Com 1011, atualizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, gol 1889. Bom final de semana, bom final de feriado na festa. Obrigada, você também. Alô, tá 3258, agora sim pro pushback, pushback e posição número 7. Autorizado, chama táxi 3258. Comandando o 404 para o push acionamento. Confirme o gol no 405. Afirmativo, no 405 está na posição 05 para o push acionamento. Change no 405, após a passagem do tráfego da companhia, sua retaguarda, está autorizado o push no 05. Após a passagem do tráfego, está autorizado o gol no 405. Alô, Salvador, boa noite, Azul 4209. 4209 para Confins 380, mantenha me escuta e aguarda a cópia. A senhora teria saído prevista? Leda Bridge. Dael Leda Bridge, graças, senhora. Mantego, minha darbota. Estabilizou 076. Gol na 076, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 26. Solos, 33-3305, 129, Solos. 29, Solos? 209. Obrigado. 604 de decolar, 100 graus, 129. Livre decolagem, gol 604. O gol a 1076, estabilizado, baixo travado. 10076, continua aproximação, autorização de pouso. Salvador. Boa noite. Gol 1889 no ponto espera 990, pronto. Ciente, mantém a posição. Mantendo, gol 1889. Decola 35, controle 1, 9 decimal 8. Senador 8, boa noite, gol 604. Controle, boa noite, gol 604, decolou na sua escuta. Gol na 604, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 370, saída Monfort. Monfort para o 370, gol 604. Controle, Salvador autoriza pro desembarco na 3662. Confirme a proa. Desembarco. Aguarde quando em contato com o Centro Recife, da 3662. 26.011, gol 1. Livre pouso, vento 100 graus, 100 mais. A 3305 vai manter a posição antes da Juliette. Seu gate é o 07, encontra-se ocupado por um tráfego da companhia. 7. Zadar Lima tem 889. Ali mantém gol 1889. Solo Salvador, tá 3858, tá pronto pro táxi, 165 a bordo, 3 horas e 44 de autonomia, alternando João Pessoa. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera torre 1186, altimetro 1012, tem bom voo, 3858. Juliette Alfa no ponto de espera 186, 3858, boa noite. Boa. Tá 3305, após a passagem do tráfego da companhia que prossegue para o ponto de espera, está autorizado a ingressar via Juliette para o 07. 3305. 9, chama. 1219. O Globo 1076 tá ligado. Que é 1219. O 076 prossegue em Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. 1076. O mantenha o ponto de pé. Mantendo, patrão. Livre decolagem 89, vento 100 graus, 109. Autorizado ali, mantém o 405. Ali mantém o 405. 076, prossegue via Juliette para o 612. Juliette 612, ano 076. Azul 4209, pronto, cópia. Decola aos 41, chama o controle 1918. Controle 198, gol 1889, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, gol 1889. Gol 1889, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360, saiu da El. Nada El subindo para 360, gol 1889. Cinco 1000 graus, 8 horas de decolagem. Vem para decolagem, 4-0-5. Salvador, 35515, boa noite. TP 5515, contato radar, 61 milhas nordeste de Salvador, vai na proa de Bonf para iniciar a chegada Bonf e aposta para a descida. É uma possibilidade de atuar para o Waterloo? Pelo 35515, reporte para a descida. 5567, reportar lá para a descida. Vai manter o 3258. Vai manter o 3258. 5.45. 685545, gol 604. Quatro zero cinco, decola os 44, controle 19.8. 19.8, obrigado, boa noite. Quatro dois zero nove, pronto, cópia. Só um instantinho, senhora. Chega quando pronto. Gente, graças. Para pushback em treinamento, chanelo 6313, posição 09. 6313 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. E puxa, chama a táxi, 6313. Decolar 080 graus, 8 oeste. Decolagem autorizada para 3258. Solo Salvador 4209, fica pronto para 4. 4209, está autorizado para Confins, 380 é o nível, decola da 10, saída da El Leda Bridge, em Bridge, intercepta a Pendulum no meio até o destino. Aciona 5106 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 4209, autorizado para Confins, nível de voo 380, decola da pistão no zero, saída da El Leda Bridge, Pendulum no meio até o destino, 5106 é o transponder, controle. 198 azul 4209. Quantos metros corretos, chama para o posto no 01. Sim, senhor. Decola os 47, controle 19, decimal 8. 19.8, tá 3858, boa. Para 4 mil pés, ajuste na 02. 5, se coloquei com ciente. Controle Salvador, tá 3858. Tá 3858, contato radar, decolagem, tu me mantém nível de voo 370, sai da mão frutífero. Sobe 370, Bombo Froti, está com órgãos para transplante, o voo está atrasado. Uma possibilidade de coordenar para onde, Froti? Afirmativo, agora de coordenação está 3858. Salvador Web, 6747. 3858, informo que o Centro Recife não autorizou o PROA de Froti, mantém a saída Momo, transição Froti. Afirmativo, só que a gente está com órgãos para um coração aqui para transplante e o voo já está atrasado em mais de uma hora. Gente, estamos trazendo coordenação para 3858, aguarde. Tá, gente. No 889, chame Centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. Recife 133, 25, 25, 1, gol 1889, boa noite. Sou Chanel 6313,